Wege Mazi Beyje, Wege Mazi Beyje, Wege Mazi, ha Wege Mazi, ha. Big Mouse, ratão dos beats, solta a base. Cresci nas ruas, em meio às drogas e viagens. Parceiros meus, se destruíram. Eu de frente na boca, com dedo no gatilho. Menino, isso amarelo aí não é milho. Dê-me aqui que eu vou vender e comprar uns pano gringo. O chassis daquela nave é espalhafatoso. A exuberância da gata nos cordões de ouro. Aquilo pra mim, imaginava um piano, um baixo, uma caixa. Quem os moldava no CD rolava um Ice, um Pac, um West Side. Ali começa o sonho, se tornou realidade. Muitas lições foram dadas, barreiras foram surgindo. Mas igual a correnteza eu continuo e sigo. Então sente o baque que corre nas suas veias. O álcool te dá uma vibe, está preso na teia. Sem cabeça pra escola na escuridão. No meu brother mais velho eu me espelhava, meu irmão. Vida louca, o crime, boot novo da vitrine. Sente o peso da prata, mercado negro em alta. Os bota cola e mata, a gente foge pra casa. Se não for já te arrasta, é soco, tapa na cara. Beijê, Big Mouse, beijê, Big Mouse, beijê, Big Mouse, ha, Big Mouse, ha. Alguns anos depois surgiu oportunidade pro ETC fazer beats, esquivando das grades. Conheci uma mina da hora de verdade. Ela me deu um filho, responsabilidade. Naquela altura sufocado pela droga, joguei fora. Nossa história me incomoda, essas fitas é foda. Tenho comigo humildade e respeito, que apodreça o verme que inveja a caminhada. Minha rima imensurável na sua mente inóspita. Pouco faz diferença, mas tem vários que gostam. Andei pela trilha branca que leva ao abismo. Mesmo no vale da sombra, sei que Deus está comigo. Não sou nenhum missionário, ao contrário, sou MC, mestre de cerimônias, nossa missão vim cumprir. Vários beats produzidos que eu até me esqueci. Sorriram da nossa cara, mas eu também sei sorrir. Adquirindo conhecimento a cada dia e não paro. Eu sou mais um guerrilheiro, evitando disparo. Meu nome é Leonardo Henrique, Atom Beats, Big Mouse. Eu vim trazer hip hop e a paz por toda parte. Beijê, Big Mouse, beijê, Big Mouse, beijê, Big Mouse, ha, Big Mouse, ha.